Sei que eu não devo nenhuma explicação. Mas se faz sentido, posso abrir meu coração. Um dia eu acordei e percebi que eu não estava mais presente ali. E mudei. Eu sou.